That's a bingo. Começa agora Omelete Nuts. Gente, eu não consigo trabalhar com essa Copa. Não dá. Eu acho que a gente tinha que parar todo mundo de fazer as coisas e ficar só assistindo a Copa do Mundo. Ué, mas já não se faz isso? Porque não, aqui no Omelete tá assim. Ah, mas que você é o dono, você faz o que você quiser. Não, eu não faço, eu tento trabalhar, mas ninguém mais quer. Mas eu não sou dono do Eu quero trabalhar, serviço. Aliás, eu trabalho durante o jogo do Brasil, sai notícia, aí eu vou lá, escrevo, tudo bem que eu vou acompanhar do meu drink, mas eu adoro quando o brasileiro recebe gringo. Eu tava na Paulista um dia, aí tinha uma mina falando, tentando explicar em português pro cara, assim, vermelho, para. Explicando pro cara como que atravessa a rua. Eu falei, mano, não é outro planeta, é ícone universal. É outro país. Não, só. É ícone, caralho. Vermelho pare é ícone. Ai, brasileiros, adoro, viu? Tá que pariu, mano. Que absurdo isso aí. Eu confesso que, olha, eu fico muito ranzinza porque, caralho, ontem tava chegando. A gente tá gravando aqui, teve um jogo do Brasil ontem. Uhum. Eu não vou especificar qual dia, vai ficar em mistério. Ontem. teve um jogo do Brasil ontem, eu tava voltando pra casa. Eu só posso dizer que empatou. É a pista que eu dou. Eu tava voltando pra casa com o Gabagu e tal. Pá, aí agora eu desço a Angélica, né? Porque a Angélica, a probabilidade de você ser assaltado é menor, que tem mais gente. É um pouco menor. É, né? Menor. Mas pelo menos de apanhar esse tipo de coisa, né? Uhum. Ser assaltado ainda, tudo bem. E aí já entro na minha rua. Cacete. Eu tava voltando pela rua lá, Canuto Duval, que tem os bares. Muitos os bares. Os caras fecharam a rua. Fecharam a rua. E tava um barulho ensurdecedor e uma legião de bêbado na porta da minha casa. É isso demais. Aí que é Copa do Mundo. Cara, pô, tipo, ai, Vila Madalena, ódio, né? Mano. Vila demais, Madalena, cara. Todo dia, o cruzamento das Picoel, tô com a Morato ali, ninguém passa também. Tudo cheio de gringo. Porra, mas eles fecham a rua? O CT fecha a rua? Ah, o CT não tem muito o que fazer, né? Tipo, é um mar de pessoas ali. Eles não têm controle, não, não dá mas pra controlar. Estava fechado oficialmente, porque o CT pôs faixa e tal, fechou. Assim, aí quando tipo, o volume fica difícil de lidar, aí você vai e fecha a rua. É só que né? Tem um monte de hospital ali, né? O negócio é tudo saída de ambulância. Ah, mas não o cacete. Precisa, ninguém morre na Copa. É. Ninguém morre na não, Copa, não, né? Não. Ninguém precisa de atendimento ninguém tem médico. Gripe na pode Copa. Até morrer na Copa, sim, mas nos dias dos jogos. Os jogos do Brasil, ninguém morre. Ninguém morre, fica mas tranquilo. É muito bom ninguém que eu. Mas é engraçado, nos dias dos jogos do Brasil é quando você mais escuta a sirene na rua, né? Esses motoristas de ambulância aí, você acha que você é esperto, né? É. Você que é o esperto. Eu sei o que você tá fazendo. Você que liga a sirene aí pra chegar andar mais rápido em casa. É. O engraçado é que engraçado é que tinha três caras da CT, né? Segurando a boca da rua ali. E aí eu falei, quer saber, meu? Cheguei pro cara e falei assim, tô com licença, boa noite. Eu sou jornalista, gostaria de fazer aqui algumas perguntas. E puxei um bloco. E aí comecei a fazer perguntas pro cara. A rua aqui foi fechada com... Eu estou vendo que tem anuência. Aí você fala assim, o bicho... Caralho, esse cara já regalou o olho. Assim, eu estou vendo que a rua está fechada com anuência da CET. Essa rua, porém, é uma via de escape, né? Aqui é uma via de trânsito das ambulâncias que estão aqui perto dos hospitais próximos. Falando, realmente aqui ó, via de escape das ambulâncias dos hospitais próximos. Eu falei, então isso ela poderia ser fechada, né, pelas regras? Não poderia ser fechada, mas aqui não somos nós que fazemos as regras, aqui tem uma pessoa que fala assim, com quem eu poderia falar na CET? O nome dela é Margarida, o cara, olha, eu acho que eu seria um excelente torturador, cara, que eu puxei o bloquinho e o cara começou já a dar nome, número de telefone. Que beleza. Cara, fiquei, olha... Que é fácil. Chato, hein? Porra, meu, cara, eu não consigo ficar, eu odeio ficar na minha casa sem conseguir pensar. Chato, cara. Nossa, você não conseguia pensar? Não conseguia pensar, tava tocando o cu duro, oi, dentro da minha sala, assim, daí eu ia ao banheiro e oi. Você não foi pra festa, como você é burro. Pelo amor de Deus, que festa, ainda gente. Bem que você não mora no térreo, né? Nossa. Puta merda. É curioso que o térreo tem menos barulho do que os andares altos. Nossa, mas eu acho uma maravilha. Copa, eu acho. Não, eu tô adorando a Copa. Vai lá, eu te dou interesse, você vai lá dançar. Só depois, olha, se aparecer a polícia lá, não sei quem chamei, viu? Ó, mas eu admito, o jogo do Brasil em si, eu não me amarro muito em assistir em bar. Eu gosto de assistir, tipo, com poucas pessoas e tal. E prestando atenção no jogo. Depois... depois, beleza, é festa, é kuduro, é tudo. Ah, omelete, nights. Se o Neymar fosse atendente do McDonald's, a mulherada ia cair em cima do Neymar. Moretz, ah, a Chloe Moretz de acha o Neymar gato. Tá. Vida, mas eu não acho o Neymar feio. Mesmo mas, ele. Mas não é essa obsessão por Neymar. Se o Neymar fosse pobre, gente, pelo amor de Deus, não seria essa obsessão. Não, lógico que não, o cara, né? Cara, tem dinheiro, tem poder, isso chama, não tem jeito. Lógico. Tem as meninas que piram nesses caras. Se o Neymar trabalhasse no McDonald's, ele ia ter que usar aquela redinha lá. Aí não dá, não ia mostrar o cabelo. Redinha não é bom. Nem o pilo. De rochada, né, nem o pilo. Nem o pilo de redinha, acho. Aquele cabelo com rinsagem de velha lá que ele tem, que é, tá parecendo rinsagem de velha. Que tem... Sabe aquele que véia passa pra não cair o cabelo, sim, e fica meio arroxeado? Sim. Uhum. Teve uns momentos ali que, no jogo que bateu uma luz. Agora tá branco, né? É, o cabelo agora da, tá branco, é o tá cabelo da Ana Maria tapioca, Braga, né? Assim. Ele foi no salão da Ana Maria Braga fazer esse cabelo aí, tá igual. Ana Maria, gente, Braga da Tempestade. Eu gosto do Davi Luiz. Eu gosto do Davi Luiz. Davi Luiz? Eu gosto. Nossa, puta, Davi você Luiz. Escolheu mais feio. Não, ele não é feio. Não, ele é feio. Ele não, é feio. Ele é uma gracinha, aquele cacho tem todo o charme. Ele é alto, nossa, ele é forte. Ele é torto. Eu não sei. Não interessa. Ele é magrelo. Ele tem um negócio. Davi Luiz é legal, ele é carismático. Quem é o Davi? Agora, Luiz? De corpo. É o do cabelão, é o do cabelão. Assim. De corpo, Daniel Alves, não tem o que dizer. O corpo desse cara. E o Hulk? Você não gosta do Hulk? Nossa, eu acho o Hulk horroroso. Aquela bunda dele de mulher me irrita, me dá nojo. Bundesliga inteira ali. Nossa, o Hulk. Que bunda horrorosa que ele tem. Gente do céu. Mas escuta, tem uma foto circulando dele com um pinto que parece um. Nossa senhora. Quem, o Daniel Alves? Não, o Hulk. Não, é o Diego Cavalieri, né, não? Sabe quem gosta do Hulk? Gay. Gay gosta do Hulk. Porque gay gosta de bunda de homem. Os gays gostam de bunda de homem. É lógico, né? Tem que gostar. Por isso que eles piram no Hulk. Mulher não pira no Hulk. Mas como pira, é o problema pira. A bunda do Hulk? Pira, cara, tem mulher que pira assim. Quando que aparece a bunda do Hulk? Como, quando não aparece quando a bunda não do Hulk? O Hulk, é a bunda viu, dele, né, entra antes dele nos lugares. É. Eu não sei nem quem é o Hulk pra começar. É quando o Hulk joga, tem que jogar menos um jogador. Se eu, é a bunda do Hulk pelado e o Hulk. Que eu vi a foto não é o Hulk, eu não sei quem é o Hulk. O Hulk é um cara, sei lá. Cara, é o cara que faz jus ao apelido, entendeu? Próximo jogo, mostrar. Vocês me mostram todos mostra esses... Mostra a bunda do Hulk, cara, pro Érico. Não, não, não, não, gente, não, essa bunda. Não, não preciso ver. Eu vejo no jogo depois. Aí eu faço meus comentários. Não, é que tem um meme que é o Hulk, tipo, Valesca Popozuda. Assim. É, isso aí. Nossa, é bom. Nossa, é nojento, cara. Cara, é engraçado, não, mas não, meu, a bunda dele é mesmo muito grande. Omelete Nights. Bom, vamos pros e-mails. omeletenights@omelete.com.br. Tem um e-mail do Robert, que ele falou de uma coisa que... Acho que só ele não sabe o que é, tadinho. Mas vamos ajudar ele. Gostaria que vocês opinassem a respeito do Michael Jackson e o filme dele, uma espécie de musical que passou no SBT uma vez ou mais. Achei o filme bizarro, mas na época que eu assisti eu era muito novo. Não sei se vi algo bom e não percebi, ou se vi e era um lixo, até mesmo para a mente de uma criança. Robert, isso é Moonwalker. Você assistiu Moonwalker, o filme, nossa, de Michael Jackson, Silvio Santos, passa até hoje se bobear esse filme. Por isso que Silvio Santos é o gênio que é, né? Por isso Silvio Santos é o gênio que é. Moonwalker é ruim? É ruim. Mas qualquer coisa com o Michael Jackson fica bom. Logo, o filme é bom. O filme é excelente. O filme não é ruim. O filme, não, o filme é excelente. É cafona. Demais, mas o filme quem é liga pra isso, né? O filme é cafona. Tem aquelas crianças. Aí uma nave, um robô, sei lá, vira não sei o quê. Melhor do que isso, melhor do que o filme do Moonwalker, é o jogo do Moonwalker. É, o jogo eu joguei também. O jogo é sensacional, dificílimo, um puta jogo. Sério mesmo, é muito bom. Muito bom. Então, perspectiva, Robert. Perspectiva isométrica, né? Não, em 2D. Então, era isométrico. Era plataforma. Era plataforma. Mas a perspectiva é meio é de cima e de lado. Não. Acho que não. É depende normal, do, é de ladinho, depende, tipo Mega Man. O Walker do fliperama não é ladinho igual Mega Man, não. Ele é. Ele movimenta. Do Mega Drive. Do Mega Drive, do Master System era plataforma. É. Ah, tô falando do fliperama, do arcade. Eu joguei só o do Mega Drive, é. Eu joguei só do Mega Drive também. É que você fazia, dava um Moonwalker, era o poder especial. Quando você dava o especial, eu acho que ele girava todo, assim. Era demais. Eu acho que todo jogo deveria ter um especial que você faz os seus inimigos dançarem. Eu acho que é uma coisa assim que deveria voltar no, nos videogames. O Destiny você pode dançar, né? Pô, o Destiny, puxei uma dança lá, cara. Joguei tanto Destiny. Meu jogo favorito da E3 foi Destiny. E aí eu puxei uma dança lá, fui no centro da área de convivência... Comecei a dançar na área de convivência. Daí chegou um cara, parou na minha frente e ficou me vendo dançar. Achei meio bizarro, mas ele começou a dançar também. Aí chegou mais um, começou a dançar também. Daí a pouco tinha tipo uns 8 caras dançando. Pô, foi do caralho. Sem comunicação verbal, só se expressando através do corpo, olha, sabe? Só. Através da dança no videogame. É maravilha. Pô, achei Dan, do caralho. Maravilha. Um puta momento da minha vida, assim. importante, foi importante pra mim. É a linguagem universal, né? A dança, sim. A dança. É a linguagem universal. Assim como a lambada é, né, a dança proibida. Sim. É a linguagem proibida, então. É. Então, Robert, é, Moonwalker é ruim, mas é bom, porque tem o Michael. Moonwalker não é ruim, Moonwalker é bom. Moonwalker é cafona, mas é maravilhoso. Tem e-mail aqui da Virgínia, do Rio de Janeiro. Fui ver X-Men, Virgínia. E uma das cenas gerou bastante debate entre minhas amigas. Qual filme? X-Men. Dias de um Futuro Esquecido. Ah, o Dias de um Futuro Esquecido, tá. Ao ver o Magneto, e ela me manda, ela até mandou uma fotinha no e-mail com a cena pra eu ver do Michael Fassbender. Ao ver o Magneto fazendo aquelas bolinhas girar, que eu acho que tem uma cena que ele fica assim, né? Uhum. E as bolinhas ficam girando. É bem girando. Legal até. Ficou a questão. Sim, será? São contas anais. Bolinha de pompoarismo. Bolinha de pompoarismo, exato. Será que ele usa aquilo em aspectos mais íntimos de sua vida? Ele, as meninas, elas, chegaram à conclusão que deveriam cancelar o filme 50 Tons de Cinza e fazer 50 Truques de Magneto no lugar, que ficaria muito mais interessante. O que vocês acham? Então substitui 50 Tons de Cinza para 50 Truques de Magneto. 50 Tons de Imã. De Imã? Imã. Eu não vi esse filme, por isso que a Virgínia, super fofa, me mandou imagem no e-mail, porque eu realmente não assisti. Porque... Mas ela te mandou a imagem das bolinhas? Que sou eu, né? É, mandou tipo um gif, sei lá. É isso, é ele com ele as bolinhas. Ele fica fazendo assim e tal. É. Será que ela pensou que ele faria isso, que ele faz isso? Caralho, tipo... nossa, essas meninas, hein? Porra, você assistia a cena. Cara, eu lá, nunca pensei, tipo, eu olhei pra aquele ali e falei, pô, que legal, ele tá fazendo... Nossa, olha que... Um poder com as bolinhas, tipo como você faz com a caneta nos dedos, sabe? Olha então, essa cara, mina, cara. É. Tipo, ah, ela vocês tá ficam ali vendo sexo em tudo? O que, que ela não pode ver? Uma não, bolinha lógico no que magneto? Pode, mas... Peraí. Ele pode usar as bolinhas de metal também, dá pra fazer mil coisas ali. Aliás, eu acho que pompoarismo devia ser ensinado nas escolas, entendeu? Nas um escolas? Um negócio importante aí, pô. Tá pra você fortalecer os seus músculos aí, é malhação. Músculo vaginal, exato, é malhação vaginal. É lógico, imagina pô, se tantos avanços aí da... não tivesse músculos vaginais fortes. Quem? Brienne de Tarte. Porque ela tomou um chute lá, chute na vagina. Foi mesmo. Ali doeu Game of Thrones. Ah, Game of Thrones. Não vejo esse negócio. Ela tomou um chute na vagina, na boca, na porta do céu. Cara, isso dói tanto. No meio campo, ela assim, teria ó. Tido uma hemorragia imediata ali. Se mas não, fosse não. A Brienne força, de Tarte tem, fez pompoarismo, tem a força ali, tem a... Pô, toda uma tecnologia aí, sabe, do mercado erótico, por que que a gente... É como você ficar negando a ciência, entendeu? Você tem que aproveitar os avanços da sociedade, pô. Crianças aí. Precisam de aula de pompoarismo. Sim, no lugar de aula de ensino religioso, na escola. Ó, oh, que ótimo. Sim. Mas você sabe que o pompoarismo é bom, agora falando a parte séria, até pra mulher... Não, é verdade. A parte séria, pra mulher, a questão da mulher ter filho, ter parto normal... com relação a cólicas, uma série de coisas. Ele é indicado, falando sério agora, não é só pra fumar. Omelete. Meio do Eduardo. Outro dia estava reassistindo Toy Story, quando uma questão surgiu na cabeça dele. No mundo de Toy Story, os brinquedos ganham vida, certo? Certo. Certo. As bonecas ganham vida, certo? Certo. A boneca inflável ganha vida. Ele tá perguntando se boneca inflável ganharia vida. O que vocês acham? Caralho, já que tá acertando todas as mensagens antes da Dani terminar. Eu acho que sim, acho que tem que sim, tem que virar. Tem todos que virar. Os brinquedos eróticos? Sim. Agora tá aí o seguinte. Toy Story XXX. Os brinquedos eróticos ganham vida. Caralho. Muito bom. Você sabe que eu pensei nisso ontem? Que de brinquedo erótico cria vida? É, o Toy Story XXX. Eu falei isso pra vocês? Não, né? Não. Não. Eu acho que eu não falei pra ninguém. Falou pra ninguém. Caralho, quais são as chances de eu ter pensado nisso ontem e hoje? Caralho. É bizarro. Pô, é porque esse filme tem que acontecer. É, né? Tem que acontecer. São eu acho que as ideias elas ficam no éter aqui do Omelete. Sabe o que pode ter no Toy Story XXX? Caralho, eu pensei isso ontem. Toy Story XXX. Uma piscina de bolinhas. E muitas mulheres na piscina de bolinhas. Puta que pariu. Eu juro por Deus, pensei naquela coisa meio Disney, sabe? Os dildos com perninha. Ah, ficar bonitinho. Meio Disney. Né? Ia ficar bonitinho, eles andando. Aí vem a boneca. Tem aquele dildo que é um polvozinho, né? Aquele outro que é um anelzinho peniano. Ele fala e é... Ele fica... Sempre ele vem assim... Sabe? Ele vem... Ele fala com você e quando ele fala, é o anel que faz de lábios. Eu só queria dizer que o Érico não sabe quem é o Balotelli. Mas sabe o que é um anel peniano. Cara, eu sei tudo isso. Isso diz muito sobre sua pessoa, Érico Borgo. Você usa, né, o peniano? Tenho certeza. Você usa. Você sabe o barulho que ele faz? Você sabe o formato? Caraca, ele usa, né, o peniano? Nossa, eu não consigo olhar na sua cara agora. Ah, Omelete Nights. Ó, tem um e-mail aqui do Thales. Ele me mandou um e-mail muito estranho. Futuramente, eu quero fazer tatuagens como as Relíquias da Morte de Harry Potter, o Tridente de Percy Jackson e o Martelo de Thor. Aí ele pergunta se a gente tem alguma tatuagem relacionada ao mundo nerd, se planeja fazer, o que fariam. Só que eu só fiquei pensando, vamos dar sugestões de tatuagens para o Thales fazer, por favor. Eu não vi esse Relíquias da Morte do Harry Potter, não sei nem o que, que é. É o último livro do Harry Potter. Tá, mas o que, que tem esse negócio? É um triângulo com um círculo no meio e uma... Tá, ele quer tatuar um triângulo assim, com um círculo no meio. E uma listra aqui, assim. Tá. Tem pessoas famosas que têm essa tatuagem. Tem pessoas famosas? Felipe Neto tem. Sério? Sério. Ele gosta de Harry Potter. É, tem toda uma geração de pessoas que cresceu com essa é Harry a tatuagem Potter. Do Harry Potter que mais fazem, assim. Nossa, olha, se você não consegue ser mais óbvio se você escrever força em chinês na sua... É o equivalente a escrever força em chinês. No seu braço. A única tatuagem de Harry Potter que eu respeitaria é se o cara fizesse um raio na testa. É, aí é aí bom. Aí eu respeito. Também. Bom, aí. Aí é o coisa. Não dá ideia, né, Hess? Ah, ou é? Porra. É fã ou não é? Se é pra ser true, né? Se é pra ser true. Vamos ser assim. Ó, oh, eu dou fazer sugestão. Uma, se eu fosse fazer uma tatuagem assim de universo nerd, eu ia fazer o 4 na barriga, em tamanho real do 4. Caralho, que puta boa ideia, mano. Muito boa. Mano. Puta que pariu, viu? Excelente, mas não vai ideia. Acontecer. Eu acho que você podia fazer um mosaico. O seu 4 ia ficar muito peludo, Hessel. Ia ficar um 4 peludo, ia né? ficar um 4 peludo. Você ia ter que manter sua barriga sempre shaved ali, né? Sempre raspadinha, a pança raspadinha. Ia ficar meio bizarro. Você ia ficar com muita bizarro. Coceira na barriga, você ia ficar coçando o 4 o tempo inteiro. É bom se tivesse uma hérnia, né? Vou fazer, então. Um 4 uma aqui. Hérnia, tatuar uma hérnia. Tatuar uma hérnia. Tatuar uma hérnia. Mas qual que era a sua sugestão? Ele quer colocar Percy Jackson, Harry Potter e o quê? Thor. Ah, então coloca Crepúsculo também, tipo... faz uma, sei lá, um medalhão, assim, no peito com várias coisas. O Edward de lado, assim, e tal. A cara do Robert Pattinson? É, a cara pode do ser. Não, Pattinson. Tem que botar todos os índios juntos. É, os índios... Boa, ao invés de desenhar aquelas índias, assim, coloca um lobo de índio atrás, assim, e um vampiro brilhante atrás, olhando pra ele, assim. Tá ótimo. Pô, tem que tatuar um negócio que... Eu acho que tem que tatuar umas coisas que, no mínimo, a pessoa olha e fala, pô, que porra é essa, né? Não sei o que é, mas tá bonito. Graficamente é bonito, ela significa alguma coisa pra você. E aí, ao mesmo tempo, não tem uma obviedade, assim, falar, ah, esse cara é fã de Harry Potter, ah, esse cara é fã de Senhor dos Anéis, ah, esse cara é fã... Ah, sei lá. O que que você vai... O outdoor humano, lardeando, que você gosta? Olha o babaquice isso aí. Não, eu também concordo. Você concorda? Você tá querendo tentar me atingir, você não vai conseguir. Eu tenho uma lhama tatuada. Ninguém supera isso. É, realmente. E eu amo a minha lhama. Por que você tem uma lhama? Mas essa tatuada? Camisa aí não fica boa com a sua lhama, porque corta bem o pescoço dela. Ela fica decapitada, fica né, decapitada, tadinha. É lhama e um sapo. É uma lhama e um sapo. Tipo, eu quero fazer uma tatuagem nerd. Vou tatuar um quadrado amarelo. Um quadrado amarelo. No braço. Um quadrado amarelo aqui. Tá. Sabe o que é isso? Não. É um pixel do Adventure, do Atari. Nossa, ninguém vai saber. O cara fala, esse cara tatuou um quadrado mesmo. Amarelo. Fala, puta tatuagem nerd. Foi o primeiro RPG que eu joguei. Que não é muito bem um RPG, né? Um Adventure. Mas tá, é um personagem. Ninguém vai saber. Só eu. Né? Porque você se tatua pros outros ou pra você? Não, o certo é pra você, não é pros Exato. Outros. Exato. Então você faz um negócio que... É, ao mesmo tempo você quer fazer um negócio bonito, né? Não, você não vai fazer... Você não acha bonito um quadrado amarelo? Não. Por que não? É um quadrado amarelo que você tem contra a geometria. Não, eu não tenho contra, eu só não acho bonito. Eu acho ok. Você preferia um quadrado de outra cor? Não. Quadrado. Eu ia fazer o Edward. Fazer o Edward, de lado. De assim. Ladinho. Ou o Edward segurando uma maçã, olhando pra mim assim. É uma mistura de Steve Jobs com Crepúsculo. Tá vendo? Tem uma mensagem subliminar aí, ó. É, aí, ó. Ai, meu Deus. Fã de Crepúsculo e Apple ao mesmo tempo. Cara, deve ter fã da Apple tatuado com a porra da maçã. Né? Ah, lógico que tem um monte. Omelete Nights. Ó, a Vanessa, de 27 anos, que mora em São Paulo, mandou o seguinte. Sou uma pessoa com um coração muito grande e estúpido. Que se apega a tudo e a todos e estou sofrendo com Game of Thrones. Pelo motivo óbvio. Alguém morreu, né? Nossa, muita gente morreu. É, então. Não, nem pra saber de quem que ela gostava. Sou daquelas que fica dois dias sem dormir quando cachorros morrem em filmes. Eu sei o que é isso. E a minha pergunta é, tem alguma morte no cinema ou na TV que vocês não conseguiram superar? Porque a frase, isso é ficção, não está me ajudando muito. Mortes do cinema que você não supera. Ah, eu só não supero morte de verdade. Morte do Gandolfini, não consegui superar até hoje. Ai, deixa eu pensar. Você pensa no Gandolfini toda noite ainda? Penso sempre. Ah, tem umas mortes, tipo, acho que não tem uma morte que me impactou muito assim. Mas tem uma cena num filme que envolve morte. O Nevoeiro, sabe aquele filme Nevoeiro? Putz! Aquele final ali é muito foda. Putz! Eu não supero esse final. Opa, eu não supero. Aquele final... Toda vez que eu vejo, eu grito. Ah! Ah! Ah! Toda vez que eu vejo, eu tenho a esperança dele não fazer aquilo, entendeu? Você acha que vai mudar? É. Mudaram o filme. E aí eu fico mal. Toda vez que eu olho, velho, não é possível. Ai, desesperador esse final. Não é possível. Essa morte. Se você não assistiu ainda, assista. Não, vamos contar o final do filme, foda-se. Acontece isso no Nevoeiro. Aliás, nesse filme tem uma caralhada de gente de The Walking Dead. Não só do elenco, né? Tem a Carol. Tem o... Como é que é o nome daquele velho lá? Tem o Dale. Dale. Tem um monte de gente, tem sim. Muita gente, porque o... Panela, né? Do Frank Darabont. Do Frank Darabont, que dirigiu esse filme. E escreveu a primeira temporada de The Walking Dead. Foi também. Foi produtora da primeira temporada de The Walking Dead. E o filme é muito bom. O filme, eu acho o filme muito legal. Eu não consigo superar o final de Dexter. Porque é ruim. Porque é muito ruim. E tem morte no meio. A morte eu achei excelente. Quer dizer, a ideia da morte em si. Pode falar, né? Se já faz 10 anos que acabou Dexter. Dexter, né? Ninguém liga pra Dexter, né? É, então, só eu. Não sei, tô brincando. Não, provavelmente. E porque não, muita gente ficou puta, ele mata a própria irmã. Que é genial. Só que de um jeito, eu não supero, não consegui ver de novo. Ah, em Game of Thrones não teve nenhuma morte que me fez... Oh, as cenas são impactantes, pô, mas o personagem não. O que eu não gosto é ver. Eu não gosto de ver o Hobbit com a cabeça do cachorro dele. Do cavalo, do lobo. Parece minha avó, velho. Eu não gosto de ver aquela cena que eles costuram a cabeça do lobo nele. Aham, sei. Eu acho aquilo bem. Eu acho aquilo grotesco. Tem umas mortes no Game of Thrones que eu fiquei impactado assim, porque não esperava. Rola uma durante a batalha lá no Castelo Negro e tal, que, putz, eu não esperava que fosse acontecer daquele jeito, eu fiquei meio chocado. Mas, pô, todas as mortes são justificáveis, assim, porque... Pelos atos dos mas... personagens, eu não acho que tenha nada gratuito. A mina que mandou e-mail aí, a Vanessa, disse que fica chocada e tal, mas eu não acho que aconteça nada de forma gratuita. Eu não acho que é gratuito. Ela fica chateada que... porque ela se apega aos personagens. Eu não acho gratuito, mas eu acho... Os personagens são todos descartáveis. Tipo, eu, por exemplo, ela se relaciona com os personagens. Eu consigo só me relacionar com os personagens que você vê que eles não têm um arco limitado, entendeu? Tipo, eles não estão lá como peões, como são a maioria dos que morrem. Tipo, pra série, pro autor e tal, o mais importante é o geral, né? Ele não foca em... Ele não foca nesses personagens pequenininhos, assim. Tipo o Pedro Pascal, que foi o Oberyn. Não sei se podia falar, né? Mas enfim... Ele é um puta personagem legal, mas você vê que ele não é um cara, sabe, que vai ter longevidade no negócio. Ele tá ali pra cumprir uma função e ele vai embora. E aí, o louco de Game of Thrones é que às vezes tem uns personagens que aparecem que você acha que não, você não dá nada, tipo a Brienne. Brienne, você fala, pô, essa Brienne aí vai... E aí, de repente, dois livros pra frente, a Brienne tem capítulo próprio. Você fala, caralho, pô, cresceu em importância. É, mas no caso do Hobbit, assim, por exemplo, você percebe que o cara já tá na prorrogação, entendeu? Tipo, que ele vai lá, ele catou a mina que não tinha que catar e não sei o quê, ele acha que ele tá tudo feliz, que ele vai ganhar a guerra. Fala, meu, você se apega com um personagem desse é porque você já tá querendo, entendeu? Você sabe que o cara não vai durar muito. Não consigo me apegar aos personagens da série. Sei lá, se o Tyrion morresse, entendeu? Aí sim, eu ia falar, porra, caralho, o melhor... Ah, não... Pronto, teve um personagem que eu me apeguei pra caralho e eu fiquei chocado na série quando ele morreu, foi o Ned Stark na primeira temporada. Porque você não tava preparado. Aquilo eu não tava preparado de jeito nenhum. A primeira temporada ela é muito econômica. Exato. Né? Justamente é pra chocar todo mundo. Exato. E aí teve aquela choradeira que foi hilária, cara. Achava hilário. Isso é um absurdo o que a HBO está fazendo com o povo americano. Sabe, não é? Uhum. É um absurdo, como mata. Era o personagem favorito, era a melhor série. Nossa, assim, eu achei aquilo fantástico. Aquilo, foi aquilo ali que me fez continuar assistindo Game of Thrones. Aquilo ali eu falei, cara, que foda, o cara teve a coragem de fazer isso. Depois aí você meio que pega o estilo, você sabe como é que é. Pois é. Aliás, o episódio final da quarta temporada chama The Children, né? Porque a série é sobre os filhos. Você não tem que ficar pegado ao cara que vai servir de começo da história, entendeu? É, ela serve, chama Mas The Children. Mas ninguém sabia disso. É, ninguém sabia. Ninguém sabia. Tava, quando eu li o primeiro livro, quando anunciaram a série, falei, ah, vou ler o livro então pra saber do que se trata, né? A gente gosta de ficar por dentro aqui. E aí, pô, quando cortaram a cabeça do mano, meu, eu ficava assim, tá, mas como é, então, mas peraí, era um truque. Aí virava a página e você ficava esperando o truque passar. E aí você virava a página e não fazia, porra, eu acho que cortaram mesmo. Aí você continuava, porra, eu acho que, não, caralho, mano, mataram o cara. Ah, porra, peraí, é me dá outro livro. Mesmo. É. E aí você começa a ler o outro livro ainda achando que, não, vai acontecer alguma coisa. Não era ele, tava disfarçado. Não me lance. Ó, tem e-mail aqui do Vitor, e diz o seguinte, há 7 anos eu trabalho no horário da noite como vigilante, e uma das maneiras que eu e os meus colegas temos para passar o tempo é contar histórias de fantasmas, lendas urbanas e causos. É que eu pariu, né? Então eu gostaria de saber de vocês, tem alguma história de fantasma ou lenda urbana que deixaram vocês com medo de verdade? Puta, ou se vocês já presenciaram algum fenômeno? Ah, quando eu era criança, tipo, tinha um monte de coisa que me assustava. Você tinha medo da loira do banheiro? Loira do banheiro eu tinha medo. Era essas coisas, assim. É. De, sei lá, falar não sei o que no espelho. Brincadeira do copo. Essas coisas, assim, que a gente fazia. Tinha medo. Cara, a brincadeira do copo é muito fajuto, né? Você quer acreditar que aquilo é verdade. É engraçado quando você é criança, você quer sentir medo, né? Lógico. Legal sentir medo. Então você finge que aquilo é real. É muito louco isso. É a maior bobeira da face da Terra, mas... Pô, as coisas que eu faço que mais dão medo, assim, que às vezes eu fico imaginando. Eu entro na pira de imaginar, falo assim, é, porque eu tô aqui, tô deitado, não tem, né? Tô sozinho em casa e tal. Imagina se levanta alguém do fundo da cama, assim, agora. Imagina agora. E aí eu falo, caralho, por que eu faço isso? Porque aí dá medo, cara, quando você fica imaginando, sabe? Tipo... É. Eu tenho agonia de porta aberta quando eu vou dormir. Porque eu sempre acho que vai passar alguém. Minha porta abre sozinha, e aí? E agora? Estão entrando no seu quarto, você não tá vendo? É certeza. Eu superei a porta aberta. Não acredito, mas a porta do quarto abre sozinha. Eu não acredito, mas eu tenho a mente aberta. Nossa, eu acredito, acho que rola mesmo, mas, cara, vocês no lugar de vocês e eu no meu lugar tá tranquilaço. Não, eu prefiro não pensar nisso. Eu acho tranquilo, pode ficar aí de boa. Eu também fico aqui de boa, só no... Ainda mais que sua casa lá, seu apartamento, foi construído sobre um cemitério indígena, né, Ressa? Foi. Tem lá, então a gente sabe disso lá, né? Olha, mas foi construída, graças a Deus, com paredes bem grossas, dá pra fazer festa lá, os índios podem vir também, pode vir todo mundo. A única coisa bizarra que aconteceu comigo foi uma vez que eu fui atravessar a rua, eu olhei pros dois lados, não tinha nenhum carro, quando eu tava no meio da rua eu senti uma mão me segurando, tipo, me puxando pra trás. Aí eu parei pra ver quem era, e não era ninguém e um carro passou correndo, assim. Tipo, se eu tivesse dado um passo, eu teria sido atropelado. Caralho. Virgem, chega e me arrepiei aqui. Deus me Nossa, livre. Nossa, imagina como era o nome daquele... Maria. Parece agora, eu consigo imaginar a voz de Gil Gomes cantando essa, contando Gil essa Gomes, história. Cara, esse dia foi bizarro. Eu lembro que aí aconteceu tudo muito rápido, assim. Aí eu falei, bom, qualquer, né? Quem seja você... Obrigado, né? Obrigada. Né? Porque você evitou que eu fosse assassinada, né? Atropelada por este veículo automotor. Então, obrigada. Rolou um ghost, você acha? Um ghost, total. Um ghost. Já pensou se ela faz assim, tem um pedacinho de cerâmica aqui, assim? Que foda. Pô, que ia gostava ser. Pra caralho no ghost que ele escorreu no metrô. Sai do meu trem! Sai do meu trem! Ele escorreu, é ótimo. Tinha meio medo dessa cena do Ghost. Eu tinha medo desse cara, mano. Esse cara era muito sinistro. Eu tinha um professor de física trem. Igual ele. A gente chamava ele de Sai do Meu Trem. No colégio. Ah, eu ia começar a aula do Sai do Meu Trem. Aí ele entrava na sala e a gente gritava, Sai do Meu Trem! Criança insuportável, né? Omelete. Ó, e-mail da Patrícia, um e-mail maravilhoso. Patrícia, eu e meu noivo vamos nos casar no dia 15 de novembro desse ano. 2014. E ainda estamos procurando onde vamos passar a lua de mel. Queríamos um lugar legal, nerd e acessível, que me parece impossível de se achar. Minha pergunta é, Se vocês tivessem que escolher um lugar real ou da ficção para passar a lua de mel, onde seria? E ela já diz aqui, já é meio que emenda. E antes que o Borgo faça jabá da Comic Con Experience, blá, blá, blá, eu já tenho o ingresso para os 4 dias. Então, assim, ela vai passar a lua de mel na Comic Con também. Mas aí que tá. A gente vai ter uma sala lá. Uma sala de... De lua de mel? Uma sala de produção. Vai ter uma sala de produção. Eu alugo para você a sala de produção. Você fazer amor lá à noite com seu marido. Uma ideia boa. É, ué. É excelente a ideia, né? Excelente a ideia. Só não mexer na papelada nem tentar não grudar nada. Nossa, que horror. É lua de mel, você não pode... É, pois é. Então é melhor não, porque vai ter muita... Lua de mel, ninguém é de ninguém. Tem que deixar como rolar. Ninguém é de ninguém? Não, você não tem um que... Um é do outro. E o não, amor? Sim. E o romantismo? Eu não tô falando ninguém de ninguém, tipo, não. Você não tem que ter, tipo... Ah, não podemos lua sujar de mel esse vale tipo tudo. Papel. Vale tudo, lua de mel. Esse é o termo. Tava lua de mel é vale errado. Tudo. MMA, lua de mel. Não tem esse negócio, essa palhaçada de não pode grudar papel na bunda. É, MMA, né? Mixed Martial Amour. Amour. Sei lá, um lugar da ficção ou real pra passar a lua de mel. Vocês que são nerds, onde vocês iriam? Castelo do Drácula. Ficar aquelas um pouco vampiras de cadastro, lá meu. E tal. Não, mas aquelas aí, vampiras tipo... são nojentas, parecem um... Não, são mó gatas. É, depende da versão. É, são mó gatas. A única coisa boa que tem no Van Helsing são as minas lá. Tem aquela uma espanhola lá que é mó gata. Pois é. Mas real mesmo, cara, qualquer lugar da Europa que você foi. Nova Zelândia. Tem um monte de coisa lá do Senhor dos Anéis, se você gosta e tal. E é um puta país bonito, tipo... Pô, ele pode ir lá pra Montanha da Perdição lá e ela pode entregar o anel pra ele lá na, pô, ali. No alto. Você quer passar a lua de mel na montanha pode... lá, no vulcão do Senhor dos Anéis. Isso, ela pode... Você acha que vai funcionar essa relação? Ela pode ir lá, vai lá no pé do vulcão, dá o anel pro cara e... Dá o anel e cimenta a relação. É. Não, com lava. Com lava. Não sei, as pessoas gostam. Eu acho que lua de mel, você tem que escolher um lugar que ele te favoreça. Por exemplo, eu tenho uma amiga câmera, que então. Foi pra um barco. Tipo, resolveu ir pra um barco. Só que o barco balança, entendeu? Ele ela não é tipo um navio. Vomitando. E aí essa pessoa entra no barco e acha que vai ser demais, porque o mar fica assim, né? E aí o barco fica assim. Aí você, putz, já é meio caminho andado, não vou nem me esforçar. O barco já tá assim. Mexendo. Bicho, sozinho. Deu uma labirintite na nega que você não tá entendendo. Nossa, que espertona, hein? Não aconteceu nada. Eu tava morrendo até hoje, tomando Veritix, que nem uma louca. Então você tem que ir pra um lugar que te favoreça, que tipo te ajude, não basta ser bonito. Você tinha que ser farmacêutica, viu? Porque não, você... eu sou super, eu curei uma pessoa hoje. Você curou uma pessoa hoje? Eu curei, eu dei o diagnóstico, dei o remédio, a pessoa comprou, tomou e se curou. Ah, Omelete Nights. E-mail da Patrícia Shinzen, de 24 anos. Este é o e-mail mais absurdo que o Omelete Nights já vai receber na história deste podcast. O podcast pode acabar agora. Esse é o último Omelete Nights. E esse vai ser o e-mail mais absurdo que a gente já recebeu. Que agora quem está recebendo os e-mails é o Érico. Eu tô com a separação. A Patrícia tem 24 anos. É estudante e mora em Florianópolis. Caralho, que e-mail absurdo. Não, o bizarro vem agora. Eu tô achando que isso aqui é mentira. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim quer acreditar que é verdade. Porque é tão absurdo que pode ser verdade. O que aconteceu com Patrícia, 24 anos, Florianópolis? Desde pequena, Patrícia sente vontade em ser um animal. A mãe dela contava que quando ela era pequena, ela demorou pra andar porque gostava de ficar de quatro e miar como um gato. Conforme ela foi crescendo e aumentando nela... Deixa eu virar a folha. Caralho, é grande. Ela virou a folha mesmo. Foi aumentando nela a vontade de ser animal. Eu não sinto, diz Patrícia, que este corpo humano é meu. E gostaria de ter um corpo de animal. Caralho, é tipo um traveco animal. Esse desejo Tranimal. Aumentou ainda mais quando vi animes e mangás como Okami Kodomo. O que é isso? Vocês sabem o que é? Okami. Tá. Okami Kodomo. Mas tem a Felícia, tem um monte de personagem animal tá. Em mangá, anime, essas coisas. Continua, não acabou por aí. Felizmente, casei com um homem que me entende e me ama como eu sou. E um veterinário. E me quer como a pet dele. Vocês estão entendendo esse e-mail? Ela é a pet do cara. É a pet dele, ok. Ah, esse é saudável. Esse é... Juntos, nós pesquisamos e encontramos uma clínica na China que pretende transformar humanos em pets criando híbridos com animais. E eu estou fazendo os exames pré-operatórios e, se tudo der certo, serei a primeira paciente deles. E estou muito feliz com essa possibilidade, pois será a realização dos meus sonhos. Em agosto, já deverei? É, ela usou essa palavra. Acho que tá errado. Já deverei. Bom, enfim. Estar recuperada, já com o meu corpo novo. Gostaria de dividir minha alegria com vocês. Pô, a gente gostaria de saber se você quer aparecer aqui na Comic Con Experience de 4 a 7 de dezembro, porque estamos ainda fechando as atrações. E um Trenimal seria... E um Trenimal seria, pô... Patrícia, seria só fala uma coisa. Eu quero ver um Trenimal. A gente trata os nossos convidados com dignidade, não vai ter jaula, não vai ter essas coisas que aconteceram no circo no século passado. A ração vai ser de qualidade. Ração de qualidade. Que ração? Eu faço a comida. O Érico faz a comida. Eu faço o Gabagu tá aqui, ele é a prova viva. Você. Você vai ver. O Gabagu come uma comida super saudável, ele parece um pitbull, ele tá Patrícia, enorme. Patrícia, eu quero fotos, pelo amor de Deus, eu quero eu fotos. Eu quero ver o Trenimal também. Eu quero Trenimal. Fotos, que bicho Trenimal. Você quer ser? Trenimal. Que bicho você Trenimal. Vai virar? Tipo, é um gato, é um cachorro? É um gato, conta pra gato. Mim, é um gato Trenimal. Mesmo. É um gato. Gente, tô desesperada. Ela vai ser a Chitara, mano. Ela vai ser a Chitara, mano. Será que ela vai deixar pitinha assim, que nem a Chitara? Caralho. Ela vai ser a Chitara. Cara, eu quero muito ver isso. Tem umas coisas que não vão ficar bom. O rabo. Não dá pra criar rabo. Ela vai ficar que nem o cara, o Jason Alexander, no filme lá dos Irmãos Farrelly, que ele tem um rabo. É, fica um coto. É um, não é um rabo. É um coto. Fica muito feio. Não vai crescer aquele pelo todo. Vai crescer tipo pelo de homem. Você não vai ficar com um pelo de gato bonito. Vai ser ficar... tipo a mosca lá, o filme da mosca, entendeu? Vai ser isso. Vai ficar bizarro. Rabo não. Rabo acho que não vai... Vai na... Pede nessa clínica aí. Orelha de coelha. Orelha de coelha. Por quê? Se ela quer ser um gato. Não. Ela tem que ser um coelho. É o gato... Da alergia. Não sei. A orelha. Imagina, cor de rosa. Orelha de coelha cor de rosa. Não tem nada mais sexy. Deixa crescer você a orelha. Você quer que ela tenha uma orelha de coelho? Ué, ela é um Trenimal. Mas se ela quer ser um gato, ela não pode ter orelha de coelho, Érico. Ela tem que escolher um bicho pra ser. Eu tô escolhendo o bicho pra ela. Ah, você quer que ela seja um mas coelho. Mas continua aqui o nosso convite, entendeu? A gente entra em contato com o Ibama, a gente faz tudo certinho. Faz. A gente então, vai o Ibama respeitar não tem, a sua família. Coloca até aquela... Como é que é o nome? Ibama. Não preciso do Ibama. Precisa, como é que é o nome daquela droguinha lá que coloca pro gato, que ele fica doidinho lá? A erva do gato. Catnip. A erva do catnip. Gato, catnip. A gente coloca um monte pra você. Será que ela usa caixa de areia? Porque se o marido dela aceita ela como pet... Imagina um cocô de humano numa caixa de areia. Será que ela tem, tipo, um banco de areia na casa dela e ela cava? Um playground. Ela tem um faz, playground. E aí mas tem gato que faz na privada, não tem? Ah, tem que treinar muito, né? Haja paciência. É, mas ela deve ser bem treinadinha. Já tem... Você acha que ele usa coleira nela? Tipo, ah, ele isso é o pet deve usar. Dele. Isso deve usar, isso deve usar. Será que ela ronrona? Deve sim. Ah, com certeza. Agora, aqui, eu acabo de receber esse e-mail. Veio de Eric Borges. Eric Borges mora em São Paulo. Que animal você, Dani Taranha, se transformará nessa clínica de animais? Nessa clínica? Ai, tem tanto bicho legal. Eu seria um gato, eu gosto muito de gato. Acho que eu seria um gato. Mas, uma vez, eu quase comprei um pijama de girafa. Então pode ser, tinha um olho, uma orelha, um pijama. Eu só não comprei porque era muito caro, era calça pintada assim, a blusa de manga comprida, uma tiara com a orelha da girafa. E tinha aquele rabinho com um pompom? Tinha, e era pra adulto. Puta, e custava R$200, eu só não comprei porque era caro, mas era o meu sonho ficar em casa de orelha de girafa o dia inteiro. Eu poderia ser uma girafa, que eu quase fui por um. É. Por R$200. Você pode usar aquele alargador de pescoço, né? Que nem as tribos. É, fica comprido, aí você vira com um pescoção. Você é tipo uma girafa. Você, Thiago Romariz, que animal? Eu sempre falei, tipo, acho que um cachorro, né? Acho que a vida de um cachorro muito excelente. Come, corre, dorme. Come, corre, dorme. Come, corre, dorme. É, Gabagu. Correr, comer e dormir. Que é o que eu já faço, né? Só Marcelo Hessel. Tipo, a gente já tem déficit de atenção, né? Cachorro também tem. Não é tão diferente assim. Não é muito longe, cara. Você, Hessel. Eu acho que eu seria uma águia careca. Seria a primeira águia careca com um bigode cavanhaque do mundo animal. Assim. Você tá entendendo, né? Você sabe que eu sou a pessoa que mais entende você. Eu já sabia disso. O que foi o presente que eu te dei outro dia? Uma águia. Uma águia careca, Hessel. Vamos pegar a águia careca, peraí. Aqui, ó, se liga no barulho da barulho de Hessel. O Hessel tá se transformando agora, ó. Ó. Esse realmente é o presente mais... É a águia. É o melhor presente. Já tinha visto? Já, você me mostrou, já. Aí, Jéssica. É o melhor presente que eu já ganhei. Obrigado de novo. Obrigado de novo. Eu, na hora que eu vi, porque na hora que eu vi na rua, eu não vi a águia careca. Eu vi sua essência. Eu seria... O que você seria, Érico? Eu seria um atum. Um atum? Um atum? Mas o atum estão em extinção, os atuns. Ah, mas eu seria um atum... Um atum poderoso, um atum poderoso seria um atum. Mas poderoso. Você seria caçado, você seria uma iguaria. Você só comeu atum aquele de caixinha, você atum, não sabe o que é. Os caras você vendem não sabe o que é um atum. Eles pescam o atum. Você não sabe o que é um atum. Você não sabe. Eu não sei o que você é um atum. Você não sabe quem é o Hulk. Ué, o jogador. Você não sabe o que é o atum. Eu para de inventar muito mais que você de quer comida ser um atum. Do que de vida, de fauna, do que de futebol. Você não sabe o que é um atum. Fauna, flora e futebol, né? Os três Fs. Você nunca viu esses caras na peixaria lá, no mercado, no japonês, os caras... Um milhão de dólares lá. Cada atum. Um milhão de dólares, eu seria the million dollar tuna. Você nunca viu um atum na sua vida. Você tá inventando. Você nem sabe que cara tem um atum. Se é um atum ou um peixe espada, você não sabe diferenciar qual que é o peixe espada, qual que é o atum. Você não sabe. Bacalhau, já viu bacalhau? Não sabe também. Eu quero fazer o... Aqui, sabe aquele negócio igual da polícia? Line-up? Sabe? Que põe assim. Quero uma foto de um atum, uma foto de um peixe-espada e uma foto de um bacalhau pra eu dizer qual é qual, pra esfregar na sua cara. Vou esfregar, ó. Eu quero encerrar esse programa, porque eu não tô suportando mais você. Eu quero encerrar. Então, eu não aguento isso, quando mais. Que acabou o jogo aí? Eu não vou acabar esse programa, eu vou falar. Eu não quero mais falar com você, eu vou Érico Borgo. Continuar esse programa. Nem que, ó, é Copa, eu quero ir pro bar, bebê. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.